2065 autorizado, chame táxi. Luna 094, bom dia, via chegada a Mari, desça o 060. Azul 2772, está a 5 milhas da posição coral, o serviço radar terminado, chame o controle IELS na frequência 120.1. Anemia 3111, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. 251, alternativa 3325, chame 6311, bom dia. Só para o Zé, autonomia 3427, alterna Gavião, POB 134. 1200. Era da 10, 18952. De Apache, Índia, Ponte Bela, Torre 1-1-8-9-5, Ouro 0 mesmo. C7-1-4, estou confirmando, nível de voo 200. Afirmativa, está fazendo agora 1-4-0. Motor, voo 9-0-9-8, bom dia. 9098, bom dia, contato radar, seguindo para o 400 via da EL. 400 via da EL, 9098. Estabilizado, canto 3896. 3896, chame torre, na frequência 08, decimal 95. 2895, bom dia. 2714, submantém o nível de voo 200. Submantém 200, 2714. Torre Salvador, bom dia, TAM 3896, sinal estabilizado. 3896, bom dia, choque trem, pouso autorizado na 0, vento 100 graus, continue, até a pássaro do final. Vente, baixo, trabalho. É a possibilidade de 998 da Gol voar a posição Irumi? O 9098 autoriza voar a proa de Leda. Ok, obrigado. Índia November Alpha, a torre. Programe para, quando autorizado, cruzar o campo na vertical da Torre Salvador. Oi, ó. Estação localizadora, eu encontro na ilha. Baixa hora de falagem, já na primeira. Ponto de espera. Até ponto de espera, vou deixar minha. Conselho 065, após o agora na curta, linha e manter na zero. Após o na curta final, ali mantemos zero, vou deixar minha. Qual destino? Geral, patente esteira de turbulência, precisando de colagem no 7, Ventuna 00 grau, 7 nós. Da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, na 3296. Controle de gol 1094. Eu sigo a gol 1094. Cada presente pelo Guaraíba, está parecendo a informação. Avisado gol 1094, lá na Projetap. E é a gente sabe essa informação, 1024, decimal 0, 6, 0. 8, mal bom. Controle 1, 20, decimal 8, indiano grau. Solo, Salvador. Bom dia, eu vou no 621. Assim, tem informação ótima, só pode ver só de trás pelo São Paulo, eu vou te mandar. Ok, bom dia, voo no 621, está autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, via Pêsulo 10 até Pubagi, Pêsulo 16, segue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após conforme o plano, decola da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 1208, transponder 5461. Autorizado São Paulo, nível 360, via Pêsulo 10, Pubagi, Pêsulo 16, Bravo até o Zulu, Belo Horizonte. Após conforme o plano, saída da EL, transição em Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5461 no Bolo 621. Correto, chame para o post de acionamento, Bolo 621. Chamará para o post de acionamento, Bolo 1621. Dá 3896, portão 05, ingresso via Juliette. Juliette, portão 05, dá 3896. Tá com o meu November Oscar Whisky, o solo? Tá autorizado o local, Salvador, Salvador, que sobrevoou em Feira de Santana. A decolagem da 17, ingressa no corredor forte, restrito a 1010. Aguarda a liberação do controle para acender a 2510. O mesmo opera em 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e o transponder 0167. November Oscar Whisky, está no 44. na torre, relacionamento e táxi. Cotejamento está correto, tá vendo? Ok, é isso. Costa localizador azul 5196. Do 5196, extremei torre, na frequência 18, destino 95. 1895, obrigado. Deverá subir o estacionamento por conta, chame para o seu táxi. Salvador Azul 5196. Azul 5196. Boa tarde, com sua aproximação. Aguardando a autorização de pouso. Guarda autorização de pouso 5196. ANEP está autorizado e LSXC reporte estabilizado no localizador. Chega na 094, até 2000 via, reportará estável no IDEX Draco, no 094. E o transponder 5452. Eu confirmo o nível, por gentileza. É o 370. Autorizado 370, Salvador, defesa 590, vai curvar a esquerda, Cuca, Caju. O controle 120, decimal 8, transponder 5452. Correto, vou no 630, chame pushback e acionamento. Para quando pronto. Da saúde, reporta o ponto de espera da intersecção, o ajuste ou na 0 no meio. O 2065, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 133, decimal 2. Recife 1251, 3325, 2065. Quanto solicita para o Oliduna para buscar informações? 94, devido à formação, está autorizado o Oliduna, está para 2 mil pés, o ajuste 1016. Ajuste para 2 mil pés na para o Oliduna, 1016 o ajuste na 394. Tango Golf Mike Alpha, sua identificação, está autorizado via chegada AMAN, na proa de AMAN para interceptar a chegada, reporte no ideal para descida. Está autorizado ILSX6, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILSX3, reporte estabilizado no localizador, João 394. Estabilizado ILSX3, gol 1094. 1094, chame torre, na frequência 198, decimal 95. 295, bom. Essa vez que ele mantém no 7. Libra, não se 5196, bom dia, livre táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Livre táxi, via Alfa, chama antes da Juliette, 5196. 94, bom dia, chegue trem, foi autorizado na 0, pensando no 30 graus, 629. Trem baixo travado, então livre pouso na 1-0, gol 1-0, 94. 130 com 612, né? Segura Suíça que mantém a nota 7, Dr. Wolf para pouso 1-0. Mike Alpha, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.016. Utilizado no 394. No 394, Sami Torre, na frequência no 8, decimal 95. 295, no 394. Golf Mike Alpha, Voiduna na presente. 294, faz essa aproximação, aguardando a serviço de pouso. Aguarda autorização, agora 394. Primeira suíte, livre decolagem, pista 1, 7, vento 1, 1, 0 grau, 7 nós. Ok, o exército 1030, autorizado Aracaju, mil pés, corredor forte, decola da 10, curvando à esquerda, após. O controle 120, decimal 8, Transponder, 0261. Sul, aguarde para cruzamento. O azul 5196, ingresso no pátio, portão 03. Ingresso no pátio, pode confirmar o 5196? O portão é o 03, está livre o ingresso no pátio, o azul 5196. Livre para o 03, 5196. Preserve para o brasileiro 030, correto o cortejamento, livre acionar e chame táxi. Via Golno 094, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Golno 094. Exército 2027, aguarde um instantinho, cópia. Salvador, boa, final 6333, aguarde, cópia, São Paulo. Paga ou sobre o campo, na liberação? Cruze a retaguarda do tráfego, na liberação Whisky. Estimativo, iniciando o cruzamento na retaguarda do tráfego, na liberação Whisky. 2027, está autorizado Aracaju, mil pés, corredor forte. A decolagem é da 10, curva esquerda, o controle 120, decimal 8. E o transponder 0260. Correto, exército 2027, livre acionar e chame táxi. Azul, o voo no 630 não passa autorizado? Afirmo, o voo no 630. Ordene com a equipe de solo após a aeronave da Azul parquear à sua direita. Iniciei no gate 4, chame táxi. Tomara quando posso, pode aeronave com a Azul parqueando na frente. Solo, bom dia, o Xanero 6140 para copiar a Maceió. Bom dia, 6140, aguarde um minutinho, cópia, é o segundo. Claro. Solo, Salvador, gol no 621 para o... 02, se tiver funcionamento. O 921 na guarda, temos tráfego da companhia que está iniciando no gate 4. Esse é o número 2 para o setor. Tá, está aguardando como número 2, eu vou no 921. Só vai cruzar o prolongamento, vai cruzar o 97. Está aprovando aqui agora a flor de buraquinho. 9 metros para isso. Guardião 01, não confirme por conta da você faz? Guardião 01, informo um Papa Alfa 28 agora cruzando a final da pista 97. Que é parte visual com o tráfego. Meia, até Bravo Hotel do Lula, após conforme o plano apresentado. A decolagem é da 10, saída da El, transição Motiva. Controle 120 decimal 8. E o transponder é o 5474. Não, você já contou o 3-0, poderia confirmar a frequência que entrou em contato com o centro do Cif? Ele agora é 120.8, vovô. Controle 120.8, nova relação isso. Guardião 01, 510, mantenha separação com tráfego, controle 120.8. Mantenha separação com tráfego, 120.8, grato, teu retorno. Cris Salvador, chama o controle em 120.8. Reto 126.85, Juliette Oscar X-Wing. Vai tentar contato, a 60 milhas de Salvador, chama o controle em 120.8. Decimal 95, exército 1030. 1118, seria a chegada, nesse setor chegada bom. Horas de 20, alternando João Pessoa. Ok, gol 1630, táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895 a torre. 2973. Ok, o Xanem 140 está autorizado Maceió, 350 o nível, via o peso Luno 7 até Orágua, após direto destino. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle 1208, transponder 5470. Gente do tráfego, condições visuais, e ao ingressar no corredor forte, a gente solicita a ascensão a 1-10. Capitão Grupo Mike Alfa, a regra de voo instrumento cancelada aos 1333, pensa em condições visuais, para o Mami, 510, altimetro 10 no meio, foi toda a rotatória. Toda a rotatória de voo para a Ó, 350 autorizado, via Upers do 1-7. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-208 controle, 5471 o transporte. Devo 060, ajuste de altímetro no 0-1-6. 060, possibilidade de voar em Tapcan. Dado o adreto Tapcan 3198. Manda impacto da presente entre 1-9-8-0-6-0-1-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0- visual a 2 horas, guardião. Separação visual com medo. Mantenha a separação. Guardião 01, mantenha a separação visual, contrato do Papa Romeu da Zumba Oscar a 1 no meu está autorizada a ascensão para 1 no meu pés, guardião 01. Autorizada a ascensão para 1 no meu pés, corredor forte, mantendo a separação. E decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 069. Iniciando, obrigado, excelente. Exército Brasileiro 2027. Exército 2027, autorizado táxi a retaguarda do Exército no 030 Alfa Serra 50, como número 2 no, na táxi foi o hotel. Reporte pronto para alinhar. Azul 4207, descend to 4,000 feet, now, 2 o'clock, 7 miles, eastbound, passing 3,000 feet to 1,500 feet, charge 310, descend until 4,000 feet. Controle, Golo 630, bom dia. Fono 630, bom dia. Contato radar na decolagem, suba via, saída Fuca, transição Caju para o nível de voo 370. Fuca, Jupo 37, Gol no 630. Controle aí, como é que fazia a gentileza? Coordenar 310 final, consenso. Por favor. Tá. Muito obrigado aí, a gentileza. Obrigado, Montelar. Azul 4207 descendo to 3000 feet. 3000 feet, Azul 4207. Desce brasileiro no 030, autorizado a decolagem, pista no 0, o vento 1900 graus, 06 nós. Autorizado a decolagem, vento 1030. Exército Brasileiro 2027, atenta decolagem do Alfa CA 50, após autorizado alinhar e manter pista no zero a partir da Taxi Hotel. Passará, enquanto o número 2 da posição do. Torre Salvador, o gol no linha 21 no ponto de espera no zero, pronto. Gol no 621, não mantenho o ponto de espera agora. Mapeando o ponto de espera, o gol no 621. Exército Brasileiro no 030, decolado aos 38, curva à esquerda, por corredor forte, reporte na vertical da estação de pedágio. Está na vertical da estação do pedágio, grato. Exército no 030. Frente Exército no 2027, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1,00 grau, 06 nós. É o 01 confirmando por quantas milhas Salvador vai se abaixar? O Guardião já de retorno pelo corredor forte, no momento ainda 8.5 milhas de retorno para Salvador. Salvador, gol 648, posição 1 para o posicionamento. Posição 01, aguarde no 648. Aguarde, gol 648. Meia doze milhas do seu tráfego, 510, Alfa Serra 510. 8 decimal 9. Ok, ciente do tráfego, ficará atento, se informará quando o visual e aguardando a transferência para a torre. Ainda 9 da Alfa, mantém condições lá, já posso ingressando no corredor integrado. Visual com tráfego às 2 horas. E já iniciando a descida para 500 pés do Guardião. Na rotatória, o Wolfgang Alba. Guardião 01, mantém separação visual com tráfego do Exército Brasileiro, chama agora a turma 118, decimal 95. Semana toda, 118,95, grato. Então 3198, se prepara 2000 pés, está autorizado a final do procedimento elétrico, no 0, reporte estabilizado. Bloqueado. 3198, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento elétrico, seção no 0, reporte estabilizado. O altímetro no 0, 1 no 6. Ok, descendo direto para 2000 pés, 1 no 0 no 6, vai formar estabilizado. Obrigado. Papatan Golf, Mike Alfa, chama agora a torre, 118, decimal 9. 118, decimal 9. Sensor de solo, apoderando da Bianca, reportará para o táxi, bom aumento a 3. Para o corredor forte a 1.000 pés, fique atento mantendo as referências visuais, reporte no través norte da torre. Reportará no través norte da torre, aeronaves no visual e já passando pelo guardião. Repita para a torre. Golf Mike Alpha na sua escuta. Golf Mike Alpha, torre. Na sua escuta. Sente, confirma intenções, Golf Mike Alpha. Vou para 2.500 pés, altímetro no Zero 16, atendendo para a área proibida de Camaçari. Estimativa autorizada para o Aguilera de Feira, atenção 2.5, altimetro 10, 16, 90 graus. Canal 9, bota 8 para fazer sobrevoo em Feira de Santana ou pouso em Feira de Santana? Fazer um sobrevoo e um TGL após a regressa. Reporte livrando a CBR. Reporte na livrando a CBR, na Federação Rio. No controle de Salvador, sem identificação, desta vez chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste ao centro no 0 no meio. Voo Mário, está direto e sabe. Voo 1630, chama agora o centro de Recife, 126.85, alterna 125.45. 2.85, poderia confirmar a secundária, 254? 25.45 a secundária, voo 1630. 126.85, 25.45, o voo na 630. No solo de 43, chama o solo em 121.1, bom dia. Round 121.1, pode ser certo. Azul, for 207, that's why Alpha report before, that's the Juliet. Alpha, we report for Juliet. 0-3-0. Entre exército 1030, mantém condições joias, corredor forte, altímetro 10, 1-6. São possíveis estimados para pouso em Aracaju. 089, decolagem autorizada, pistão no zero. Ah, iniciada a decolagem, pistão no zero, voo no 620. Black Oscar X-ray. Matrícula Oscar Black X-ray ou Juliet Oscar X-ray? Passando Oscar Juliet X-ray. Mantendo o voo 070 para chegada a ponto, voo pro de ponto, alpino para Salvador no 016. Controle, exército 1030, estimar Aracaju 1458. Estado no 458, exército brasileiro 1030, reporte e ligando a CBR. Não recebi o exército 1030. Copiado pouso no 458, reporte livrando a CBR. Livrando a CTR, exército 1030. Com vento 090 graus, 07 nós, pouso autorizado, pistola 7. De horas a 7 milhas, rumo oposto, com Charlie 150 também a 1 no meu bem. Mantenha a separação visual com o bem. Fica na centro, exército 9030. Papai Romeu Índia 9 graus, vai tentar para trás, pegou posição 12 horas, 7 milhas, rumo oposto, a 1 no meu bem, Alfa Sierra 50. Patango Oscar Juliet X-ray, está sobrevoando o espaço aéreo Classe Golf, descida a critério para o nível de voo 050. Torre Salvador. Brasileiro 2027, está na escuta de controle. Controle Salvador, o voo 1621. Voo no 621, contato radar na decolagem, sua via saída da EL, transição Mótiva para o nível de voo 360. Da EL Mótiva 360, voo 1621. Barro meu de 9 mal, vai tentar para tráfego adicional de helicóptero a 1 no meu pé, a 4 milhas, questão de 12 horas. No oposto, Alfa de Terra 6. Exército Brasileiro 1030, está visual com tráfego do Exército Brasileiro 2027, aproximadamente na sua posição de 3 horas, também é um número feito. 30, está visual com tráfego do Exército 1030. Papai 1 de 9 Alfa, mantém a separação visual com tráfego informado, agora 2 milhas, 1 novo. brasileiro, no 030, atento para tráfego no Papa Romeu 19 Alfa, agora 1.5 milhas no Papa. Obrigado. Golf Mike Alfa, no solo lote 46, confirme o local de estacionamento. 016. A gente já está aqui ainda, Alfa, ponto 090, todos os 295, o estado no 016, vou no 643. Azul 4207, entre Juliet, 2 gates, 02. Juliet, 02. Bolo 094, portal, pronto, cover. Controle, Salvador. Boa tarde. Bom dia, Xenero 6140. Xenero 6140, contato radar na decolagem, se você vai sair da PUCA, transição Caju para o nível de voo 350. Vai subir a PUCA, transição Caju 350, 6140. Centro Brasileiro 2027, está na escuta do controle, Salvador. Centro Brasileiro 2027, recebe o controle? Está recebendo o controle, 5/5, 2027. Centro Brasileiro 2027, não foi feito o contato inicial. Poderia informar seu estimado para ingresso na terminal Aracaju e pouso em Aracaju? Aguarde. Correndo, chame para pushback acionamento, 1094. A 3198, vento 090 graus, zona 0 nós, pouso autorizado, pistona 0. Livre em pouso, tá 3198. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Nótica. 120, decima 8, controle, 55110, transponda. Do 10, decola da pista 10, primeira curva direita, Sael Leda, Mosca, 208, controle saída, 5-1-0, transponder, contra-se na posição 03. Prejuízo correto, chame para pushback, acionamento. Chama na pegada. 4-4-0. Controle Salazar, 90 graus, saída, seguindo na CPR, continua 2-5-10. Palma 9 para o Austin Whiskey, não tem condições de slide, frequência livre com relação com o traço dos locais, poderia confirmar o tempo do voo? Palma 7-6333, chame o plano totalmente plano para o pushback. Vai manter a pista 10, gol no 64. 19 Alfa, reporte visual com a pista no set. Salvador, boa tarde. Tá de obrigado, aguardo. Voo 1621, chama agora o centro Recife 125, décima 1, 93, décima 25. 125, 1325, voo 621. Centro Brasileiro no 030, já livrou a CTR, sobrevivência com a série Clássico Golf. Frequência de informação com os tratos locais, alternando a frequência do controle de Salvador para o serviço de informação de voo e alerta. Ao ingressar na terminal Aracaju, são o mesmo em 120 decimal 3. Bom voo. Gente, copia para Congonhas? Salvador, São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, nível de ampers 10, segue conforme. Recorda 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótico. 120 decimal 8 controle, acione 5511 no transconda. Azul 42742, acione a identificação. 148, decolagem autorizada, pista no zero, vento 100 graus, 08 nós. A gente está decolando no zero, voo no meio para trás. Legal, Tecida. As mais ingressas na Terminal Aracaju seria realmente no 4440. Ingresso Juliette, botão 7. Bom dia, voo no 648. Controle Salvador, muito bom dia, voo no 648, passa 1600. Ascensão 350, perfil da PUCA, Caju. Com o número 48, contato radar na decolagem, super via saída PUCA, transição Caju para o nível de voo 350. Gente, via PUCA, Caju para o 350, voo no 648. Remel no 40, chama agora o centro de Recife, 126.85, alterno 125.45. 1-1-8-9-5 chama na torre, grato, Índia November Alpha. Papa Tango, Oscar Juliette X-Ray, autorizado descida para 4.000 pés, altimetro no 0.6. Exército Brasileiro 2027, sobrevoa o espaço, Exército Brasileiro 2027, sobrevoa o espaço classe Golf. Frequência livre, alterna a frequência do controle para o serviço de informação de voo e alerta, ingressando a terminal Aracaju, 120.3. Vamos 561, chama agora a torre 118, decimal 95. Controle Salvador, voo no 648. No 648, controle Salvador. Por gentileza, seria possível coordenar a proa de Maceió ou Aracaju, está presente? Faz coordenação completa. Vado. Salvador, voo no 561, uma milha para o externo, trem bastante travado. Voo no 561, bom dia. Ajuste no 06, vento 090 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Bom dia, pouso autorizado, pista no 0, voo no 561. Papa Romeo, Índia November Alpha, informa o tráfego Boeing 737 da Gol, sinal para pouso, pista no 0. Depois sinal de 3 milhas para pouso. Contará no final de 3 milhas para pouso, Índia November Alpha. Bono 561, informa o tráfego Charlie 150, sentido contrário, prosseguindo para a final da pista no 7. Sente, 561. Golf, frequência livre, em relação a constrações locais, alternando a frequência do controle para o serviço de informação de voo e alerta. Reporte quando retornando para Salvador. Controle Salvador Azul 2742, está autorizado a descida para 5 mil pés, altimetro 1 0 no meio. 5 mil na zona 1 0, Azul 2742. Voo 648, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45, solicite em Maceió, direto ao mesmo, tem um bom voo. Entendemos, 1256, primária, secundária, 12545, confirme. Área 126.85. Primária 2685. Certo. Salvador, bom dia, 3191, Salvador Galeão, 340, autorizado via rota. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208, controle, 5522, transponder. Correndo, chega para pushback e fundamento. Novo Salvador é o 863339, base da bola, diretor de 50 de outro dia, o CNM é um pronto para o caso. O CNM é 333, segue táxi via NG Alpha, enquanto espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 16. 8 mais no momento. Afirmo. Paulo Salvador, gol Mono 561. 561, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai chamar. Não. A quatro nave da Avianca liberar a retaguarda, tarifa do pushback no 9, chame pisar. Está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray pista 190. Preparação para a final do procedimento ILS X-Ray, curva à esquerda, proa 190, limite localizador. 190, Papa Romeo Índia November Alpha no solo 800, confirme o local de estacionamento Pátio 4. Gente, autorizado 180 pela pista, táxi pela pista, reporte na ótica pista rítmica. Luta 742, controle Salvador. Autoriza voar direto pelo, prestar informações? Exato, desvio de formação na prova de pelo, azul da 742, reduz a velocidade 2309. Azul 2309, azul no pelo, azul 2714. decimal 95, a torre. Hoje é 6333, autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 1, 10 graus, 08 nós. Decola o... Está desvio o azul 2742. Autorizado 2742. Patango Oscar Juliette X-Ray, autorizado a final do suprimento LSX-3. 1-0 para o localizador esquerda, proa 145, reporte estabilizado. 145, reporte estabilizado, Oscar Juliette X-Ray. November Alpha, estação na frequência livre, bom dia. Hoje é 6333, decolado aos 03. Mantém escuta guarda de transferência. Sim, escuta guarda, 6333. Luz 5197, quando a equipe de solo quer fazer a nave da Gol, liberar a retaguarda, está livre pushback no 03, vem pro táxi. Manda a liberação da retaguarda para a nave da Gol, vai. Controle a Ocean 6333, transfere cruzando 2500 pés. É 333, contato com o radar na decolagem, suba via saída PU, saída Dael, transição Motiva, para o nível de voo 360. Dael Motiva, apela para o 330, o 6333. Nível 360. 360, autoriza direto Motiva para o 6333? Autorizado a presença lá direto Leda. Direto Leda, o 6333. Controle, o Oscar Juliette X-Ray está estabilizado em IRS. Agora a torre 118, décimo alvo. 1895, Oscar Juliette X-Ray. Controle, o Azul 2742 está atingindo 5000. Azul 2742, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no meio, após desvio, voo direto do 1, está autorizado a final do procedimento IRS X-Ray. No 0, reporte estabilizado. 2000, voando a dona, vai estabilizado, 2742. Plano cancelado ao 1405, efetue curva pela esquerda, base pela direita, reporte final, pista 17. Curva pela esquerda, base pela direita, reporta na final, Oscar Juliette.